157 Underground at 1-1, remain my frequency, taxi to gate 11. Copy, gate 11 will be by the right, Afghan 157, I Alpha. From Alpha and Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, Afghan 157. Squad 7, boa noite, prossiga. Autorização me deu. 340 para Barulhos. 34, aguardo coordenação em cópia. Vá. Rio 9642 estabilizada? Afirmativo. Rio 9642, completo final ILS, chame torre 118-76. 18-6, tá bom. Zona 52, passo nível 130, chame Recife 126-85, alterna 125-45, Tan 3152. 26525, Tan 3512, obrigado. Coordenação em cópia, informação em curso, agora é Alfa. Estará ciente, a saída prevista qualquer? Informação, aguarde no zero livre, 1014. Ciente, 914. Thank you. Rio 9642, autorizado pouso no 0, no 30 graus, 79014 no ajuste. Equipe pouso, Rio 9642. Pode passar o nível 120, contato com o contato. De Salvador, muito boa noite, TAM 3305, ciente da informação Whisky. TAM 3305, assina identificação, chega, autorizado chegada a MAN, desse mantenha nível 050. 050 na MAN, é possível voar na Prodiduna? Mantenha a chegada, TAM 3305. Afirmativo, senhorita, muito grato. Quatro milhas rotatórias, já avisou quando sete Alfa Golftango. Alfa Golftango, para ingresso no circuito de tráfego, se chame torre 118 da sinal 6. Torre 386, uma boa noite. Boa noite. Torre, boa noite, papatango, Alfa Golftango. Golftango, boa noite, reporte final 17, 1014 no ajuste. Golf Tango, reporte na final da 7. autorizado, pouso 17, 130 graus, 59, voltando. Tango 4 em fixo. 0, decolagem no 0, curva direita, saída da Eld, né? Controle 1935, o torre 186, transponder 5152. 0, approach 50, decolada 10, da Eld, né? 1935, 186, controle 5152, transponder. 47, correto, reporte pronto. Estará. 604, cópia. Pronto, cópia, 0604. 604, autorizado Fortaleza, nível 390, aerovia Pêndulo 19. Decolagem 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 1935, torre 186, transponder 5153. 604, autorizado 390, Pêndulo 19 para Fortaleza. Decola 1-0, virou a curva esquerda, Momo frote a saída. 1935 controle, 186 torre, 5153 no transponder. 4 correto, reporte pronto, portão 2. Portará 604, obrigado. Solo Salvador, Papá Romeu Alfa, para acionamento com 08 a bordo, pátio 3, defronte aos correios. Papá Romeu Alfa, autorizado acionamento, 8 a bordo. Confirme o final da mensagem. 8 a bordo, pátio 3, para acionamento. Eu falo com isso. Cliente, acione, reporte para o táxi, o Romeu Alfa. Confirme o acionamento, reporte para o táxi, Romeu Alfa. Já livrou pra Baitel, Oscar Golfo, Tango. Tango, Solos 1-9, Chacacha Livre, boa noite. Boa noite. Agora Brasília em 1265 1345 7540. Sim, Papa. Boa noite, Papa Romeu, Delta Romeu Charlie, contato Brasília em 1273-1230, Delta Romeu Charlie. Então, 3305, após a posição toque, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ILS, reposto estabilizado no curso do localizador. Então, 3305. Após toque, desce para 2.000 pés, cumprindo o procedimento. Botão 3305, ajustado 1013. Ajuste no 0 no 4, então 3305. No 0 no 4. Goro 604, puxa acionamento no 2. Obrigado, portão 2, reporta táxi. Autorizado, puxa acionamento, reporta táxi, gol no 604. Salvador, o Papa Romeo Alfa para o táxi com 8 a bordo. Romeo Alfa autorizado, Juliette Alfa, repassando espera da 1-0, torre 18-6, 1014 na ajuste. Juliette Alfa, 18-6 no ponto de 1014. 178, está aprovada a chegada amarela. Eu te mantenho nível 160. Visando o localizador com campo à vista, tá 3305. Tá 3305, complete final, chame torre 118, letal 6. 386. Dono 604 para o táxi, 3:45, alterna Recife, 80 aborda. Índia 186, ponto espera, 1014 no ajuste, o 604. Via Índia, ponto espera, 1814, obrigado, boa noite, 604. Índia autorizado, pouso no 0, 1014 no ajuste, 140 graus, 59. Autorizado o pouso para o TAN 3305, poderia confirmar o vento? 140 graus, 59. Obrigado, senhor, autorizado o pouso para o TAN 3305. 80, gol no 604. 80? Isso aí, 80. Obrigado. Não por isso. 735, aciona identificação, marcando nível 340, controle de enxergar está aprovada. E enxergar se perder contato, centro Brasília em 1273, alterna 230. 376747. Eu siga 6747. Gate 4, puxa back acionamento. Autorizado, puxa acionar, repassa táxi. Tá. Salvador, boa noite, dono 604, ponte espera dando zero. 604, boa, após a decolagem do Premier, ali mantém. Alinhar e manter após o Premier, gol no 604, a pista no zero. Azul 4006, com 2, Salvador, normal no 9935, azul 4006. Comida 2, 305. Bravo, meia Recife. 14 Salvador, boa noite. Azul 4006, transferiu sem contato com o centro. Autorizado a colagem no 0, no 30 graus, meia dúzia de nós, 1014 no ajuste. Iniciando, Romeu Alvo. Sem contato com o centro. Azul 4006, sem identificação, autorizado de chegada Mari, desça ao nível 050. Mari por 50, 4006. Se o Webjet 6747, 145 a bordo, 3,50, alterna com FIS. Jet 47, Índia Alfa, 18,6 ponto espera, 1014 no ajuste para a viagem. Índia Alfa, 18,6 ponto espera, 1014, obrigado. Romeu Alfa, decolagem 33, controle 1935, boa viagem. Obrigado, 1935. Controle de Salvador, Romeu, Romeu Novembro, boa noite. Boa noite. Chamou o controle? Boa noite, é o Papa Romeu Alfa. Papa Romeu Alfa, contato radar, nível 400, saída da Gol e transição Golza. Gol e Golza, ascensão 400, Alfa. Salvador, Webjet 6747. 747, após a decolagem do Gol ali, mantém. Após a decolagem da aeronave da Gol ali, mantém, 6747. 604, decolagem autorizada, 150 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem no zero, Gol no 604. Azul 4006, desce para 2.000 pés, ajuste ao 0114, autorizado ILS, reporte estabilizado no curso localizador, Azul 4006. Azul 4006, controle. Tudo prossiga. Desce para 2.000 pés, ajuste ao 0114, autorizado ILS, reporte estabilizado. D04, decolou os 3.000, chama controle. 1935, boa viagem. 1935, boa noite, bom trabalho, Bruno B04. Salvador, boa noite, Bruno 604, 1910, Momo Frate. Bruno 604, contato radar na decolagem, turma nível 390, sai da Momo, transição Frutti. Palmo, Froti 390, Gono 604. 28, centro do controle de Salvador, 119, decimal 35, 3, 178. Paulo, é o Golf de Aquilo na ponte 5, boa noite. Kiosque Aquilo, minuto. Ada 130, Bravo 89. Autorizada a decolagem, 6747. 5 para 160, informação Alfa. São 3178, acena identificação, autorizado chegada Mari, desceu nível 050. 050 na Mari, 3178, informa que após ETAP tem intenção de voar o Serra Vitor 366, o RNAV, se autorizado. Controle ciente do RNAV, mantenha a chegada Mari, aguarde autorização para o Serra Vitor 366, TAM 3178. Prosseguindo na Mari, aguardando a autorização para o Serra Vitor 366, 3178, Brasil. Agora é o 355, 5515, contato radar sobre a posição Conde, foi na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf 355-15 após a descida. Gente, voando direto Bonf e chamará para descida 5515 para interceptar a Star Conde Bonf 5515. Papá Romeu, Papá Romeu Alfa, passa nível 140, chame Recife 128.8, aterna 133.25. 1288, 13325, Alfa. Sete, 6747, contato radar na decolagem, sumo nível 340, saída da Dael, transição de Ner. Entendeu, Dael de Ner ou direto posição Dael? Saída do perfil da Dael de Ner. Ok, perfil mantendo Dael de Ner, 6747 até o nível 340. No 4060, passa nível 050, tem condições de prosseguir na descida? Confirma o 4006, passando 5000, é. Afirma no 4006, tem condições de prosseguir na final? É, afirmativo. Gente, após estabilizado no localizador. Pela aí. Passa nível 110, chame Recife 126.85, alterna 125.45, Gol no 604. 2.85.2545, no 604. Obrigado, boa noite. Estabilizou o sinal visual 4006. Azul 4006, complete final, chame torre 118, décimo 6. 18,6, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. 4006 da Azul, estabilizou o sinal visual para 10.